chega mais perto, só com Marcelo Cardoso. Vamos lá! Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Bora, Chico! Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Meu amigo William. Me olha nos olhos. DJ William. Dá mais um beijo, vem. O DJ da Pílula Azul, meu irmão. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você. É ou não é, mulher? O amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Só fazendo os trabalhos aqui no Cardozão. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Vamos lá! Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Entregar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. Eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu. DJ Rebelde! Imaginou que eu pudesse lhe deixar. E a canção? Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. O maestro da saudade. Mas não contive minha emoção. Quarta-feira, Cardoso, vamos lá! Quero você numa transação. Maestro, é. Você disse não assim, quase chego a desistir. Meu amigo Rai, já com a gente, Rai. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. Música.

esquecer por um salvamento. 60 minutos por hora. E aí? Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. O maestro da saudade é DJ Rebelde. E a saudade vai rolando, Cardoso! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Rebelde. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer. Boa noite a vocês, fica à vontade, tá bom? Sem deixar recados, meu amor. Eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha! Venha, por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, ele chegou pra detonar a saudade. Dizer DJ Rebelde, pra você. Sem pra você. Deixar recado. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. É Bardo Cardoso. Me guiou num caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Toda quarta. Você foi o meu erro perfeito. Já é tradição no Jurunas. Esse direito. Depois de amar. Se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. Que eu estou a te esperar. Só compartilhando! Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Eu vim com o Fred, a dona Lene, já na área. O nosso casal com essa barca. Mas vou olhar. Já no Cardozão, obrigado! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se via, você vai pra mim.

de quinta-feira amanhã. Nós estamos de folga, a gente merece uma folga depois de uma semana repleto de muitas festas. Na verdade, amanhã o Rebelde vira pedreiro, né? Bora! O seu mais novo rapaz. Fala, pedreiro! Mando só. Não dá em nada, meu irmão. Saber. Vai pra cima, meu irmão. A parada é essa. E além das mãos, chamo você. Sexta-feira tem botiquim. Sexta retrô no botiquim. A gente espera vocês por lá no botiquim. Pela primeira vez, o DJ Rose do Pop. O romântico no botiquim. Junto com Edilson, Edielson, Rebelde, David. Sexta-feira. Botiquim. Sábado ainda estamos decidindo aí o local onde vamos se apresentar no sábado. Domingo, pela parte da manhã, na Vila Cupuaçu, em Santa Isabel. E à noite, Casa de João, Lua de Prata, na Cidade Nova. DJ Rebelde! Fred gostou do Lua de Prata. Acho que ele vai voltar domingo, porra, de jangada. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando. E as angústias da terra querendo esquecer. Segunda-feira, Palácio dos Mares. Jangada. Terça-feira, Pureza. Pro meio. E a nossa quarta-feira aqui no Cardoso. Eu preciso também respirar. Isso. O ar puro das águas não deixa eu morrer. A jangada sai do porto. Na esperança de voltar. Para secreto! Pelas ondas se abate no mar verde da saudade. Tem vontade de ficar. De jangada. Jangada que vai e volta. Tem na vela dois sinais. DJ William hoje começou os trabalhos no Cardoso. Regresso pelo mar onde o progresso já entrou tirando a paz. Tava tudo adaptado pra ele. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando. E as angústias da terra querendo esquecer. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de motor. Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de motor. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando. Vejo a cidade dormindo. Na lua vejo o esplendor. Logo vem a madrugada. Só não vejo meu amor. No horizonte desponta. O sol me queima ao olhar. Alguém que eu amo não veio para comigo ficar. Foi mais uma noite colorida de paixão. O vento sopra bem meu peito, esfriando meu coração. Estou sozinho. E você por onde está? Carente estou de carinho. Quero alguém para DJ

amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito e brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh. Desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh. Marcando em cima. Não posso. Bora, meu irmão, só tá começando a nossa quarta-feira do Mato Cardoso. Você pode chegar junto. O Rebelo já tá metendo ficha desde cedo. Meu sonho é ficar com você. Bora! A verdadeira saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade.